Que Deus existe, a ciência é a peculiar agenda política americana, causada pela ameaça do criacionismo populista. Em certas regiões dos Estados Unidos, a ciência está sendo atacada por uma oposição organizada, com boas conexões políticas e, acima de tudo, bem financiada, e o ensino da evolução está entrincheirado na frente de batalha. Os cientistas podem ser perdoados por se sentir ameaçados, já que a maior parte do dinheiro para as pesquisas vem mesmo do governo, e os representantes eleitos têm de responder aos ignorantes e aos preconceituosos de seu eleitorado do mesmo modo que aos bem-informados. Em resposta a essas ameaças, surgiu um lobby para defender a evolução, representado de forma mais notável pelo Centro Nacional para a Educação em Ciência Nacional, Center for Science Education, comandado por Eugenie Scott, uma ativista incansável em defesa da ciência e que recentemente produziu seu próprio livro, Evolution versus Creationism. Um dos principais objetivos políticos do PSE é cortejar e mobilizar opiniões religiosas sensatas, integrantes moderados do clero e mulheres que não tenham nenhum problema com a evolução e possam considerá-la irrelevante para sua fé, ou até Neville Chamberlain, primeiro-ministro da Grã-Bretanha nos anos que precederam a Segunda Guerra Mundial, cuja política de conciliação e concessões em relação à Alemanha nazista culminou com os acordos de Munique. Em 1938, de modo bem esquisito, uma contribuição a ela. É esse ramo moderado do clero, dos teólogos e dos fiéis não fundamentalistas, que se sentem desconfortáveis com o criacionismo porque ele agride a reputação de sua religião, que o lobby em defesa da evolução tenta atingir. E uma forma de fazer isso é recuar na direção deles adotando-me e concordar que a ciência não representa uma ameaça, porque não tem nenhuma conexão com as alegações religiosas. Outro luminar do que podemos chamar de escola Neville Chamberlain de evolucionistas é o filósofo Michael Ruse. Ruse tem sido um combatente eficaz contra o criacionismo, 39, tanto no papel quanto nos tribunais. Ele diz ser ateu, mas seu artigo publicado na Playboy assume a visão de que nós que amamos a ciência temos de nos dar conta de que o inimigo de nossos inimigos é nosso amigo. Os evolucionistas perdem tempo demais insultando possíveis aliados. Isso acontece especialmente com os evolucionistas laicos. Os ateus perdem mais tempo afugentando cristãos solidários que combatendo os criacionistas. Quando João Paulo II escreveu uma carta endossando o darwinismo, a resposta de Richard Dawkins foi simplesmente dizer que o Papa era hipócrita, que ele não podia falar genuinamente sobre a ciência e que o próprio Dawkins preferiria um fundamentalista honesto. Do ponto de vista puramente estratégico, consigo enxergar o apelo superficial da comparação de Ruse com a luta contra Hitler. Winston Churchill e Franklin Roosevelt não gostavam de Stalin e do comunismo. Mas, quando combatiam Hitler, perceberam que tinham de trabalhar junto com a União Soviética. Os evolucionistas de todos os tipos devem, do mesmo jeito, trabalhar juntos para combater o criacionismo. Por fim, porém, posto-me ao lado de meu colega, o geneticista de Chicago, Jerry Coyne, que escreveu que Ruse não capta a natureza verdadeira do conflito. Não se trata apenas da evolução contra o criacionismo. Para cientistas como Dawkins e Wilson, E.O. Wilson, o destacado biólogo de Harvard, a verdadeira guerra é entre o racionalismo e superstição. A ciência não é nada mais que uma forma de racionalismo, enquanto a religião é a forma mais comum de superstição. O criacionismo é apenas um sintoma do que eles encaram como inimigo maior, a religião. Embora a religião possa existir sem o criacionismo não pode existir sem a religião. Tenho uma coisa em comum com os criacionistas. Assim como eu, mas diferentemente da escola Chamberlain, eles não querem nem saber do MI e seus magistérios independentes. Longe de respeitar a separação do terreno da ciência, os criacionistas gostam mesmo é de pisoteá-lo com suas botas sujas e com travas na sola. E eles também jogam sujo. Os advogados que defendem o criacionismo, em disputas judiciais nos confins dos Estados Unidos, apelam a evolucionistas que sejam abertamente ateus. Sei para meu desgosto que meu nome já foi usado assim. É uma tática eficiente, porque entre os jurados escolhidos aleatoriamente há mais chance de haver indivíduos criados para acreditar que os ateus são a encarnação do demônio, no mesmo nível dos pedófilos ou dos terroristas, o equivalente atual às bruxas de Salem e aos comunas de McCarthy. Qualquer advogado criacionista que conseguisse me colocar no tribunal conquistaria instantaneamente o júri só de me perguntar: seu conhecimento sobre a evolução influenciou-o para que se tornasse ateu? Eu teria de responder que sim, e, de um golpe, teria perdido o júri. Por outro lado, a resposta judicialmente correta do lado secularista seria: minhas crenças religiosas, ou a falta delas, são uma questão pessoal, que não interessa a este tribunal nem está ligada de forma alguma à minha ciência. Eu não poderia dizer isso com honestidade, por motivos que explico no capítulo 4. A jornalista do The Guardian Madeleine Bunting escreveu um artigo intitulado Por que o lobby do design inteligente agradece a Deus por Richard Dawkins. 41 Não há indicação de que ela tenha consultado mais ninguém além de Michael Ruse, e o artigo dela bem que poderia ter sido escrito na verdade pelo próprio Ruse. Dan Dennett respondeu, citando bem um Clemens. O mesmo pode ser dito do artigo, quando as cosmologias colidem ou em cosmologias colide, no The New York Times de 22 de janeiro de 2006, da respeitada e normalmente mais bem informada jornalista Judith Sulevitz. A primeira regra de guerra do general Montgomery era: não marche sobre Moscou. Talvez devesse existir uma primeira regra do jornalismo científico: entreviste pelo menos mais uma pessoa além de Michael Ruse. Um Clemens Tio Remus, personagem do folclore americano. N.T. Acho engraçado que dois britânicos, Madeleine Bunting e Michael Ruse, tenham caído em uma versão de um dos golpes mais famosos do folclore americano, porque o lobby do design inteligente agradece a Deus por Richard Dawkins, 27 de março. Quando Mano Coelho é pego pela raposa, ele implora: por favor, Mano Raposa, faça qualquer coisa, só não me jogue naqueles horríveis espinhos onde ele vai parar, são e salvo. Depois de a raposa fazer exatamente isso, quando o propagandista americano William Dembski escreve zombeteiramente para Richard Dawkins, dizendo que continue assim, para o bem do design inteligente, Bunting e Ruse caem ai, meu Deus, Mano Raposa, sua afirmação declarada de que a biologia evolutiva descarta a ideia de um Deus criador põe em risco o ensino da biologia nas aulas de ciência, já que ensinar isso violaria a separação entre igreja e Estado está bem. Você também deveria tirar o pé da fisiologia, já que ela declara ser impossível virgens darem à luz. 42. Toda essa questão, incluindo outra invocação do Mano Coelho nos espinhos, é bem discutida pelo biólogo P.Z. Mears, cujo blog Faringula pode sempre ser consultado quando se busca bom senso aguçado. 43 Não estou sugerindo que meus colegas do lobby da conciliação sejam necessariamente desonestos. Eles podem acreditar sinceramente no MI, embora eu não consiga deixar de me perguntar se eles realmente pensaram nele a fundo e como eles pacificam os conflitos internos na própria cabeça. Não há necessidade de explorar a questão por enquanto, mas qualquer pessoa que queira entender as declarações publicadas de cientistas a respeito de assuntos religiosos só terá a ganhar se não esquecer o contexto político, as guerras culturais surreais que estão dilacerando os Estados Unidos. A conciliação ao estilo do Mi vai ressurgir num capítulo posterior. Aqui, volto ao agnosticismo e à possibilidade de erodir nossa ignorância e reduzir sensivelmente nossa incerteza sobre a existência ou inexistência de Deus. Homenzinhos Verde suponha que a parábola de Russell não tivesse sido sobre um bule no espaço sideral, mas sobre a vida no espaço sideral, objeto da memorável recusa de Sagan de usar os instintos. Aqui também não temos como descartá-lo, e a única posição estritamente racional é o agnosticismo. Mas a hipótese já não é absurda. Não farejamos imediatamente uma improbabilidade extrema. Podemos ter uma discussão interessante com base em evidências incompletas, e podemos determinar o tipo de evidência que reduziria nossa incerteza. Ficaríamos indignados se nosso governo investisse em telescópios caros com o propósito exclusivo de procurar bules em órbita. Mas podemos pensar em gastar dinheiro com a busca por inteligência extraterrestre se a arte for extraterrestrial inteligência SETI, usando radiotelescópios para varrer os céus na esperança de detectar sinais de alienígenas inteligentes. Elogiei Carl Sagan por rejeitar ideias instintivas sobre a vida alienígena. Mas é possível e Sagan o fez fazer uma avaliação sóbria sobre o que seria necessário saber para proceder a uma estimativa da probabilidade. Isso pode começar a partir de uma simples lista dos pontos que ignoramos, como na famosa equação de Drake, que, nas palavras de Paul Davies, coleta probabilidades. Ela afirma que, para estimar o número de civilizações que se desenvolveram de forma independente no universo, é preciso multiplicar sete termos. Entre os sete estão o número de estrelas, o número de planetas semelhantes à Terra por estrela e a probabilidade disso, daquilo ou daquilo outro, que não preciso listar porque a única coisa que quero mostrar é que todas são desconhecidas, ou estimadas com margens de erro enormes. Quando tantos termos completa ou quase completamente desconhecidos são multiplicados, o produto número estimado de civilizações alienígenas tem erros padrão tão colossais que o agnosticismo parece uma posição muito razoável, se não a única com credibilidade. Alguns dos termos da equação de Drake já são menos desconhecidos hoje do que quando foram escritos, em 1961. Naquela época, nosso sistema solar de planetas orbitando em torno de uma estrela central era o único conhecido, junto com as analogias locais proporcionadas pelos sistemas de satélites de Júpiter e Saturno. Nossa melhor estimativa do número de sistemas orbitais no universo era baseada em modelos teóricos, associados ao princípio da mediocridade, mais informal, a sensação nascida de lições históricas desconfortáveis de Copérnico, Hubble e outros de que não deve haver nada de especialmente incomum no lugar em que por acaso vivemos. Infelizmente, o princípio da mediocridade é, por sua vez, castrado pelo princípio antrópico. Veja o capítulo 4, se nosso sistema solar realmente fosse o único do universo, é exatamente nele que nós, como seres que pensam sobre essas coisas, teríamos de estar vivendo. O simples fato de existirmos poderia determinar retrospectivamente que vivemos num lugar extremamente não medíocre. Mas as estimativas atuais sobre a onipresença dos sistemas solares já não se baseiam no princípio da mediocridade, elas são informadas por evidências diretas. O espectroscópio, nêmese do positivismo de Comte, ataca novamente. Nossos telescópios não são potentes o suficiente para enxergar diretamente planetas em torno de outras estrelas. Mas a posição de uma estrela é perturbada pelo impulso gravitacional de seus planetas conforme eles giram em torno dela, e os espectroscópios conseguem captar as alterações de Doppler no espectro da estrela, pelo menos nos casos em que o planeta perturbador é grande. Principalmente devido a esse método, no momento em que escrevo temos notícia de 170 planetas extrasolares orbitando 147 estrelas, 44, mas o número certamente terá aumentado quando você estiver lendo este livro. Por enquanto, eles são Júpiteres grandalhões, porque só Júpiteres são grandes o bastante para perturbar suas estrelas até a zona de detectabilidade dos espectroscópios atuais. Melhoramos pelo menos em termos quantitativos nossa estimativa para um dos termos previamente ocultos da equação de Drake. Isso permite uma amenização significativa, embora ainda moderada, de nosso agnosticismo em relação ao valor final produzido pela equação. Ainda temos de ser agnósticos sobre a vida em outros mundos, mas um pouco menos agnósticos, porque somos um pouquinho menos ignorantes. A ciência pode ir corroendo o agnosticismo, do jeito que Huxley recuou para negar no caso especial de Deus. Meu argumento é que, apesar da abstinência polida de Huxley, Gould e muitos outros, a pergunta sobre Deus não está, por princípio e para sempre, fora do âmbito da ciência. Assim como com a natureza das estrelas, contra Conte, e como com a probabilidade da vida em órbita em torno delas, a ciência pode pelo menos fazer incursões probabilísticas no território do agnosticismo. Minha definição da hipótese de que Deus existe inclui as palavras sobre-humano e sobrenatural. Para esclarecer a diferença, imagine que um radiotelescópio do programa SETI realmente tivesse detectado um sinal no espaço sideral que mostrasse, inequivocamente, que não estamos sós. É uma pergunta nada trivial, aliás, questionar que tipo de sinal nos convenceria de sua origem inteligente. Uma boa abordagem é inverter a pergunta. O que deveríamos fazer, de forma inteligente, para propagandear nossa presença a ouvintes extraterrestres? Pulsos rítmicos não servem. Jocelyn Bell Burnell, a radioastrônoma que descobriu o pulsar em 1967, foi, por causa da precisão de sua periodicidade de 1,33 segundo, impelida a batizá-lo, provocadoramente, de sinal LGM, de Little Homenzinhos Verdes. Mais tarde ela encontrou um segundo pulsar, em outro lugar do céu e com periodicidade diferente, que praticamente acabou com a hipótese LGM. Ritmos metronômicos podem ser gerados por muitos fenômenos não inteligentes, de galhos balançando a água pingando, de intervalos de tempo em sistemas autorreguláveis de realimentação ao movimento de orbitação e rotação dos corpos celestes. Mais de 1000 pulsares já foram detectados em nossa galáxia, e tem-se que cada um deles é uma estrela de nêutrons giratória que emite um feixe como um farol de navegação. É incrível pensar numa estrela que gira em questão de segundos. Imagine se cada um de nossos dias durasse 1,33 segundo, em vez de 24 horas, mas praticamente tudo que sabemos sobre as estrelas de nêutrons é incrível. A questão é que o fenômeno dos pulsares é hoje entendido como resultado de simples física, não da inteligência. Nada que fosse apenas rítmico, porém, anunciaria nossa presença inteligente para o universo à espera. Os números primos são frequentemente mencionados como opção ideal, já que é difícil imaginar um processo puramente físico que fosse capaz de gerá-los. Seja detectando números primos ou por algum outro meio, imagine que o CETI realmente forneça evidências indiscutíveis de inteligência extraterrestre, seguida, quem sabe, por uma transmissão maciça de conhecimento e sabedoria, na linha da série de TV A For Andromeda, de Fred Hoyle, ou do livro Contato, de Carl Sagan. Como deveríamos responder? Uma reação perdoável seria alguma coisa disposta à adoração, já que qualquer civilização capaz de transmitir um sinal a uma distância tão imensa provavelmente será muito superior à nossa. Mesmo que essa civilização não seja mais avançada que a nossa no momento da transmissão, a enorme distância entre nós permite calcular que eles devem estar um milênio na nossa frente quando a mensagem chegar até nós, a menos que eles tenham se extinguido, o que não é improvável. Consigamos ou não saber sobre elas, é muito provável que existam civilizações alienígenas que sejam sobre-humanas, a ponto de serem tão parecidas com deuses que superem qualquer coisa que um teólogo possa imaginar. Suas conquistas tecnológicas nos pareceriam sobrenaturais, como as nossas pareceriam a um camponês da Idade Média que fosse transportado ao século XXI. Imagine a reação dele a um laptop, a um telefone celular, a uma bomba de hidrogênio ou a um jumbo. Como disse Arthur C. Clarke, em sua terceira lei, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Os milagres forjados por nossa tecnologia não teriam parecido aos homens da antiguidade menos inacreditáveis que as histórias sobre Moisés dividindo as águas ou de Jesus andando sobre elas. Os alienígenas do nosso sinal do CETI seriam para nós como deuses, assim como os missionários foram tratados como deuses e exploraram a honra indevida até não poder mais quando apareceram em culturas da Idade da Pedra munidos de armas, telescópios, fósforos e almanaques que previam eclipses com precisão de segundos. Em que sentido, então, os alienígenas mais avançados do CETI não seriam deuses? Em que sentido eles seriam sobre-humanos, mas não sobrenaturais? Num sentido muito importante, que toca no cerne deste livro. A diferença crucial entre deuses extraterrestres parecidos com deuses não está em suas propriedades, e sim em sua proveniência. Entidades complexas o bastante para serem inteligentes são resultado de um processo evolutivo. Por mais semelhantes a deuses que possam parecer quando as encontrarmos, elas não começaram assim. Autores de ficção científica, como Daniel Galloway em Counterfeit World Mundo Simulado, chegaram até a sugerir e não consigo pensar em como poderia descartar a hipótese que vivemos numa simulação de computador, criada por alguma civilização muito superior. Mas os autores da simulação teriam de ter vindo de algum lugar. As leis da probabilidade vetam a ideia de que eles possam ter aparecido espontaneamente sem ter antecedentes mais simples. Eles provavelmente devem sua existência a uma versão talvez pouco familiar da evolução darwiniana, algum tipo de guindaste elevatório, e não um guincho que vem do céu, para usar a terminologia de Daniel Dennett. 45 guinchos celestes incluindo todos os deuses são feitiços. Eles não dão nenhuma explicação de bona fide mas exigem do que fornecem explicações. Guindastes são dispositivos explanatórios que realmente fornecem explicações. A seleção natural é o maior guindaste de todos os tempos. Ela elevou a vida da simplicidade primeva a altitudes estonteantes de complexidade, beleza e aparente desígnio que hoje nos deslumbram. Esse será um tema dominante no capítulo 4, porque quase com certeza Deus não existe. Mas primeiro, antes de prosseguir dando minha principal razão para não acreditar na existência de Deus, tenho a responsabilidade de descartar os argumentos positivos para a crença, que foram sendo apresentados ao longo da história. 3. argumentos para a existência de Deus. Não deveria haver lugar em nossa instituição para uma cadeira de teologia. Thomas Jefferson. Argumentos pela existência de Deus vêm sendo codificados há séculos pelos teólogos, e suplementados por outras pessoas, entre elas fornecedores de um senso comum equivocado. As provas de Tomás de Aquino. As cinco provas declaradas por Tomás de Aquino no século XIII não provam nada, e é fácil, embora eu hesite em dizê-lo, dada sua eminência, mostrar como são vazias. As três primeiras são apenas modos diferentes de dizer a mesma coisa, e podem ser analisadas juntas. Todas envolvem uma regressão infinita. A resposta a uma pergunta suscita uma pergunta anterior, e assim há de infinito um motor que não é movido. Nada se move sem um motor anterior. Isso nos leva a uma regressão, da qual a única escapatória é Deus. Alguma coisa teve de fazer a primeira se mover, e essa alguma coisa chamamos Deus. 2. A causa sem causa. Nada é causado por si só. Todo o efeito tem uma causa anterior, e novamente somos forçados à regressão. Ela só é concluída por uma causa primeira, a que chamamos Deus. 3. O argumento cosmológico. Deve ter havido uma época em que não existia nada de físico. Mas, como as coisas físicas existem hoje, tem de ter havido algo de não físico para provocar sua existência, e a esse algo chamamos Deus. Esses três argumentos baseiam-se na ideia da regressão e invocam Deus para encerrá-la. Eles assumem, sem nenhuma justificativa, que Deus é imune à regressão. Mesmo que nos dermos ao duvidoso luxo de conjurar arbitrariamente uma terminação para a regressão infinita e lhe dermos um nome, não há absolutamente nenhum motivo para dar a essa terminação as propriedades normalmente atribuídas a Deus: onipotência, onisciência, bondade, criatividade de design, sem falar de atributos humanos como atender a preces, perdoar pecados e ler os pensamentos mais íntimos. Por falar nisso, aos especialistas em lógica não escapou que a onisciência e a onipotência são incompatíveis entre si. Se Deus é onisciente, ele já tem de saber que vai intervir para mudar o curso da história usando sua onipotência. Mas isso significa que ele não pode mudar de ideia sobre a intervenção, o que significa que ele não é onipotente. Karl Heinz captou esse divertido paradoxo em um verso igualmente cativante: pode Deus onisciente, que sabe o futuro, encontrar a onipotência de mudar sua ideia futura? Para retomar a regressão infinita e a ineficácia de invocar Deus para encerrá-la, seria mais parcimonioso conjurar, digamos, a singularidade do Big Bang ou algum outro conceito físico ainda desconhecido. Chamar isso de Deus é, na melhor das hipóteses, inútil e, na pior, perniciosamente enganador. A receita absurda para fazer filés esfarelosos, de Edward Lear, convida-nos a tomar algumas tiras de carne, depois de cortá-las nos menores pedaços possíveis, prosseguir cortando-os ainda menores, 8 ou quem sabe 9 vezes. Algumas regressões chegam, sim, a uma terminação. Os cientistas costumavam ficar imaginando que a onisciente God, who knows the future, fim de te onipotence to change is future mind. N.T. Nonsense recipe for crumbobli ou scutletes. N.T. Procure some strips of beef, and having cat ten into the smallest possible pieces, proceed to cat ten still smaller, and perhaps nine times. N.T. Do que aconteceria se pudesse dissecar, digamos, o ouro nas menores partículas possíveis? Por que não se poderia cortar uma dessas partículas pela metade e produzir um farelo ainda menor de ouro? A regressão nesse caso é encerrada de maneira decisiva pelo átomo. A menor partícula possível de ouro é um núcleo que consiste de exatamente 79 prótons e um número ligeiramente maior de nêutrons, acompanhado de um enxame de 79 elétrons. Se se cortar ouro além do nível de um único átomo, qualquer coisa que se obtiver já não será mais ouro. O átomo fornece uma terminação natural ao tipo de regressão dos filés.